bathi ngomi zamzala umho bona wo bona yoko mon bathi ngomi zamzala umuntu bathi ngomi zamzala umuntu ayeye ngeke zalo umuntu bathi ngomoyo yo mama bona wo bona yoko ngeke zalo umuntu bathi ngomongombo Akongo moye, inga Salomon.